DetaCast orgulhosamente apresenta. Áudio Novelas. Episódio de hoje: Horror Stories. Chegue perto. Mais perto. Consegue me ouvir? Ótimo, pois essa história não é para todos. Há muitos anos, quando os gregos ainda dominavam o mundo e Alexandre, o Grande, se metia em mais escândalos que Justin Bieber, existia uma jovem troiana chamada Liliane, uma pobre camponesa mortal qualquer que experimentou mais horrores do que qualquer outra pessoa em tão pouco tempo. Então eu pergunto, está preparado para essa história? Liliane, acorda! Não vá se atrasar pra aula! Deixa eu dormir só mais 5 seculinhos. Lili, cadê você? Café da manhã já está na mesa! Não me diga que está lendo aquele pergaminho de novo! Claro que não! Talvez sim, mas se ler é bom fazer o quê? Eu já tô indo! Eu não acredito que você trouxe rolo pra mesa. Eu já tô nas últimas linhas. Por favor, só mais um pouquinho. Ainda tenho que devolver os pergaminhos pra Samara hoje. Ok, mas não deixe de comer seu café da manhã. Ok, pai, muito obrigada. Não! Não! Não! Filha, filha, o que, que houve? Ele morreu! Meu personagem favorito morreu! Você tá de brincadeira, né, Liliane? Se escandalou todo só por isso? Ah, filha, você precisa aprender a se comportar. Mal sabia ele que sua filha não escutava mais. Aquela história fora uma serpente que rastejara sorrateiramente para a vida de Lili. Encantada pelas suas cores e pelo seu balanço ritmado, ela não percebera que estava se envolvendo demais. Infelizmente, agora o pergaminho dera seu bote e Lili estava sendo sufocada. Mas ninguém via seu sofrimento, então ela entrou num estado catatônico pelo resto do dia. Foi à aula de mitologia, devolveu os pergaminhos à sua amiga, voltou para casa ainda com o veneno dele fazendo a sua cabeça latejar. Não queria mais aquela sendo repassada em sua mente. Dormiu com lágrimas pelo seu drama literário, esperando que o próximo dia fosse melhor. Pobre Lili. Não sabia o que a vida lhe reservara no outro dia. Filha, o mensageiro está aqui. Ele tem uma mensagem para você. Já tô indo. Sim? 7 dias. Quê? Ei, o que você quis dizer com isso? Vejo que o mensageiro também passou por aqui. Olha só, Lara de Troia. Na verdade, mudei meu nome pra Helena. Tá super na moda com o rapto e tal. Queria eu que Paris, aquele boy magia, tivesse me raptado. Tá bom, mas o que veio fazer aqui? Eu pensei que só íamos nos ver na aula de como saber se o cavalo de madeira oco contém um exército. Eu tava pensando em faltarmos hoje. Essa aula é inútil. Odeio os gregos, mas eles já são muito avançados na educação. Já aboliram essa matéria há umas décadas. Então, o que a gente faz? Que tal irmos ver a peça de teatro daqueles pergaminhos que a gente leu? Não, nem pensar. Não aguento perder o Aquiles outra vez. Ele era o meu personagem favorito. Calma, amigos. Me disseram que mudaram o final da história na peça. Então, você topa? Por favorzinho, vamos! Ah, ok, conta comigo. Aproveitando o momento, por que você disse que o mensageiro também passou por aqui? Ah, ele me visitou hoje. De 7 dias e saiu. Estranho, né? Ele falou a mesma coisa pra mim. Vou tentar descobrir mais sobre isso. Nos vemos na arena depois. Ok, boa sorte. Oh. Helena, cadê você? Liliane Montenegro? Ah, sim, sou eu. Tem uma mensagem de Helena de Troia para você. Ela pediu para dizer que houve um pequeno problema, acabou encontrando os gregos no caminho e já viu, né? Quê? Pelo menos ela lembrou de calçar gladiador antes de sair de casa. Claro, claro. Ela pediu para você ver a peça e depois te encontraria, ok? Ok, obrigada. Oi! Então, o que achou da peça? É, realmente mudaram o final e a história toda também. Você não tem noção. Na peça, Aquiles termina o relacionamento com Pátroclo e desiste de lutar e vai ser cantor de taverna. Não creio. Quer saber? Esquece essa peça. Vamos nos divertir. Que tal dançar um pouco? Com que música? Já sei. Segue o passinho. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zaz griguidum, zaz griguidum, zaz griguidum, zaz griguidum. Ah, tá bom, me animou. Ei, descobriu uma coisa sobre a mensagem dos 7 dias? Sim, foi a Samara que mandou. Ela percebeu que um dos pergaminhos dela tinha um pequeno amassado, e como ele passou por mim, você e o Heitor, ela mandou uma mensagem para nós três porque era cópia em 7 dias. Não acredito. A gente amassou um pergaminho? Eu sou uma criminosa. Uma criminosa. Relaxa, Lily. Já resolvi tudo. Comprei uma cópia e dei pra ela. Uf, graças a Zeus. Era igual aos primeiros? Eram até mais bonitinhos. Fizeram umas adaptações baseado no enredo da peça. Mas provavelmente ela nem vai perceber. O quê? Você tá maluca? A peça foi horrível. Você acha que a pessoa se importa? Acho que vamos descobrir agora. O mensageiro tá chegando. Olha logo ali. As duas amigas não esperavam pelo que o mensageiro tinha a dizer. Dessa vez, ele trouxera o recado de que a estante de pergaminhos no quarto de Helena agora estava vazia. E entregou às duas amigas a cópia que Helena comprara para se redimir com Samara. Em sua capa, uma dedicatória com os dizeres: tentativa 1, falha, 4 dias. Sempre querendo arrumar uma guerra, essa menina com certeza devia ser filha de Ares. Samara havia diminuído o prazo. Naquele dia, após consolar sua amiga, Lily tentou achar outra cópia do pergaminho amassado, mas já estava esgotado. Mais uma desventura para a pobre Lily, que voltou para casa mais uma vez, com os olhos inchados de choro, pensando que podia ser a próxima vítima de Samara. No outro dia, Lily acordou com Helena em sua porta, com mais e mais notícias sobre o assunto. Filha, acorda! Aquela sua amiga Helena está nos esperando. Helena, vi tão cedo pra falar comigo, chega a ser terrorismo. Cala a boca e escuta, não tenho muito tempo pra falar. Você soube do Heitor? Não, o que aconteceu? Ele tentou comprar o pergaminho pra Sam, aquela filha de uma grega. Mas houve um temporal e o papel foi um pouco molhado. Aquela infeliz não aceitou, claro. Então ele ofereceu comprar o pergaminho confeccionado em pele de bode. Aqui, acho importante interromper a história para dizer que pergaminhos feitos com pele de bode eram as versões digitais odiadas na Grécia Antiga. Os de pele de ovelha eram muito mais macios e apreciados, sem dúvida. Isso irritou mais ainda. Heitor encontrou os pergaminhos dele hoje de manhã, todos amassados, rasgados e riscados. A Samara diminuiu o prazo e quer a nova cópia dela ainda hoje. O quê? Era só o que me faltava. Shhh, não fale o nome de Eren em vão. Dá azar e boa sorte para procurar outro pergaminho. Com a pressão do prazo de entrega, Lily correu pela sua vida, pela vida de seus pergaminhos, pelas suas histórias e pela honra de sua vaca. Mas só depois da escola, porque seus pais descobriram sobre ela ter faltado a aula e a obrigaram a ir para o colégio. Esses adultos têm prioridades estranhas. Cala a boca! Quem tá narrando sou eu. Enfim, depois de procurar em 4 diferentes livrarias da época, ela encontrou a cópia do tal manuscrito e conseguiu entregar para Samara. Infelizmente, havia se passado 5 minutos da meia-noite e ela não saiu impune. Inclinando-se para perto de Lily, Samara sussurrou: na sequência da história, o Pátroclo morre. Lili caiu no chão no mesmo instante, chorando sem dignidade nenhuma. Ei! Eu pensei que o narrador deveria ser imparcial. Fofa, isso é impossível quando você é a protagonista. Continuando. Naquela noite, Lili pensou que suas desventuras tinham acabado. Pobre Lili. Ao tentar escrever sobre o ocorrido, nos últimos 3 dias, já em suas últimas palavras, seu pergaminho entrou em autocombustão e nenhum de seus escritos foi salvo. Um oferecimento da deusa Hera. Proclame seu nome e receba a maldição. Atendimento 24 horas por dia. Não se sabe o que aconteceu com Lili depois disso, mas dizem que agora ela assombra leitores e autores para sofrerem do mesmo jeito que ela sofreu. Atenção, nenhum grego ou troiano foi ferido durante as gravações.